42 decoladas, 44, chame o controle, 119 decimal 35. 1935, tenha uma boa tarde. Bom dia. 964030 A, linha MT, cabeceira 10. Decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 089, fique atento à aeronave Romeu 44, no nordeste do aeródromo, a 500 pés. Decolada 52, chama o controle 119.35. 119.35, controle 19640, grátis, controlado. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Solo Salvador, mais de X-ray Alpha. Tá escutando? Mike, X-ray Alpha. Solicitamos autorização para rebote da posição remota para o FIA. Mike, X-ray Alpha, se me chama 121.9. Bom, não sei se não fica autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 099, fica atento à aeronave, Romeu 44, ao nordeste do aeródromo, 500 pés. X-ray Alpha solicita autorização de reboque da posição remota para o Finger 5. Mike, X-ray Alpha, seu missolo 121.9 para reboque. Ok. Decolada 56, chama controle 119, decimal 35. 119.35, gol no 7.5. Autorizado, tá? Você tá em transição na pista 17. Tráfego. No setor nordeste do aeródromo, 510, não irá interferir no seu tráfego. decolagem do voo autorizado ali aí, mantém cabeceira 1-0. decolagem, pistão 1-0, vence 120, grau 092. Controle 199, decimal 35, ainda novembro. Total 99190, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Bom, 1607, decolada 06, sendo controle 119, decimal 35. Bom, 1607, copiou. 9, 10 no solo, Arizona 0, livre direita, semisolo, 12, 1 decimal 9. Setor Nordeste do aeródromo a 500 pés não irá interferir no seu tráfego.